A Rádio Mundial apresenta com o escritor Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora do Café Brasil. O programa de hoje vai ser profundo. Eu vou tratar de ética. E para começar, uma frase que o jornalista estadunidense H.L. Mencken disse sobre os Estados Unidos, mas que pode muito bem ser aplicada ao Brasil. Nos Estados Unidos, fazer o bem se tornou, assim como o patriotismo, o objeto favorito das pessoas que têm algo para vender. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Não quero. Devia ser 1963 ou 64. Eu tinha uns 8 anos e estava com outras centenas de garotos extasiado no Cine São Paulo, em Bauru, na estreia de um longa-metragem do Vigilante Rodoviário, em preto e branco. Vigilante Rodoviário! De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia. Bravo, precisamos ver a carta. Guardando toda a estrada, forte e confiante, é o nosso camarada. Bravo, vigilante. Após o filme, o inspetor Carlos Miranda, o vigilante em pessoa, subiu ao palco do Cine São Paulo. Eu, pequenininho, tenho na memória um palco gigantesco, muito alto. E aquele que era o meu herói, com a farda caqui e seu fiel escudeiro, o Lobo, um pastor alemão que era o xodó da garotada, eram como seres mágicos. O vigilante trazia em suas mãos uma miniatura do seu carro, um Simca Chambord. Ia sortear para a garotada. Eu acho que eu nunca desejei tanto na vida ganhar um sorteio. A miniatura não saiu para mim, mas aquele momento está gravado em minha mente, vivo, mais de 40 anos depois. Eu adorava o vigilante e cantava o dia todo. De noite ou de dia, ele no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. O seu olhar amigo é um farol que avisa o perigo. Audaz e temerário, alerta todo instante, é o nosso camarada. Vigilante rodoviário. Sai fora, Lobo. A vinheta do Vigilante, na interpretação do Joelho de Porco, Zé Rodrix, Tico Terpins, David Drilzing, na sua homenagem ao velho Vigilante. Muito bem. Como a vida da gente é cheia de surpresas, eu acabei conhecendo pessoalmente em 2001 um inspetor Carlos. O mesmo sorriso simpático de 40 anos atrás. A mesma figura imponente, a mesma farda. E conversa vai, conversa vem. Em novembro de 2002, tive a chance de participar da inauguração do stand da Dana, empresa na qual trabalho, num congresso. E a estrela do stand era o Simca Chambord do Vigilante, reconstruído item a item, com patrocínio da Dana e coordenação da minha equipe. Ver o inspetor Carlos sentado em minha sala, contando as velhas histórias, foi um momento de profunda emoção. Eu, proporcionando ao meu antigo herói ter de volta o seu carro fantástico, numa espécie de reconhecimento pelos momentos de sonho e aventura que ele me deu. Quando ele foi embora, fiquei mentalmente cantando como faz aqui o Branco Melo dos Titãs. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante, guardando tudo. Ao término da abertura do congresso, eu despeço-me do vigilante e caio na estrada para enfrentar 3 horas e meia de viagem até um outro evento. Já no escuro, me aproximo de um posto da polícia rodoviária. Um policial com a lanterna me dá sinal para parar. Boa noite, seu guarda, eu disse olhando o vigilante, que devia ter seus 40 e muitos anos. Boa noite. Luz queimada, é? Isso dá multa de 140 e poucos reais. Entrego os documentos ao policial e vou olhar. Uma das lâmpadas do meu farol em luz baixa está queimada. A multa é alta, mas ainda bem que a empresa paga, não é? Não é bem assim, seu guarda, eu disse estranhando o comentário. Epa, seu exame médico está vencido. A multa é de mais R$200 e vou ter que apreender a sua carteira. Eu não tinha a menor ideia de que meu exame estava vencido. E durante cerca de 20 minutos assisti a uma encenação, incluindo um telefonema fingido de consulta sobre a minha habilitação. E alguém do outro lado da linha dizendo que eu estava com mais de 31 pontos na carteira. A coisa é grave, disse aquele vigilante rodoviário com ar circunspecto. Mas eu quero te ajudar. Bravo vigilante. E eu ali na estrada, de noite, um evento com 200 pessoas me esperando, dentro de um dos nossos principais clientes. Tive que tomar uma decisão. Saí de lá vários reais mais pobre, entregues ao policial para que eu pudesse retomar a viagem para o evento. Eu estava errado, e a opção era ficar na estrada de noite, sem habilitação, me virando. Ao pagar a propina, eu reparei o policial com o braço cheio de pulseiras e correntes de ouro, como uma moldura para aquela tremenda cara de pau. Que ironia! À tarde, o vigilante era meu herói, e à noite era o meu algoz. Eu, que havia voltado a ser criança, fui escarrado de volta à idade adulta, corrompido com a hipocrisia e a violência da autoridade. Num teatro do qual faço parte, o do corrompido e o do corrompedor. Entrei no carro e segui em conflito comigo mesmo. Olha, eu juro por todos os santos que eu preferia mil vezes o vigilante em preto e branco, na telinha com imagem ruim da televisão de 1963. A versão antiga, despojada, com o cinca chambord reluzente e seu fiel escudeiro lobo era heróica. A versão atual, com pulseiras douradas, viaturas caindo aos pedaços e comparsa escondido na sala ao lado, é patética. De noite ou de dia? Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branquinho, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Você tá ouvindo Alma Não Tem Cor, composição de André Abujanra, com o grupo Karnak. Banda de rock pop paulista, fundada em 92 por André Abujanra, que após uma viagem ao Egito, especificamente à cidade de Luxor, conheceu o tesouro arqueológico de nome Karnak, do qual retirou a ideia do nome da banda. A banda apresentava como tendência básica a mistura de ritmos de várias regiões do mundo. Eu assisti a uma apresentação da banda e fiquei maravilhado com a performance, o humor, os figurinos. Você já tinha ouvido falar no Karnak? Não? Pois é, só aqui, no Café Brasil. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem cor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo. Você conhece tudo. Você conhece o garoto. Você conhece tudo. Você só não amarelo. Você conhece o amarelo. Você conhece o garoto. Karnak. Pois é. Mas para discutir a ética, temos que antes saber de nós mesmos. Vai aí uma mãozinha de Ferreira Goulart com seu poema Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. E para ajudar nessa discussão sobre ética, eu vou com André Camargo e seu texto Ingênuas Transgressões. Há alguns dias, a Folha de São Paulo publicou uma denúncia. Duas repórteres conseguiram carteirinhas de estudante em poucos minutos, sem necessidade de apresentação de documentos. Agravante, a Blockbuster, onde o privilégio indevido foi concedido, fica a poucos metros de distância da Uni, que, como bem sabemos, é o órgão responsável por fiscalizar a concessão de carteirinhas. A entidade alegou que se tratava de uma exceção, um evento isolado. Não é. Tenho vários amigos que obtiveram suas carteirinhas e descontos com a mesma facilidade. Eu mesmo já testemunhei o processo. A exceção, de fato, é alguém ser impedido de obtê-la por não poder comprovar sua condição de estudante. Isso sim é raro. Podemos apedrejar a Uni, mas acho que vale mais a pena olharmos para nós mesmos. O que faz um de nós, que até poderia pagar o valor integral, ceder à tentação de fraudar um documento apenas para economizar uns trocados, hein? O que nos faz acreditar que esse tipo de atitude é justificável? Eu vim fazer um samba em um. Da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e pedi a viagem, que aquela tão malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que tá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com contrato, com gravata e capitão. Deu pra ouvir o sotaque, hein? Você tá ouvindo homenagem ao malandro com Beto Caletti, que é argentino de nascimento e de moradia, mas é brasileiro no coração. Espalha, raposa em toa na vale, tem mulher e filho pra letal de se as... Voltando ao texto do André Camargo, eu sei bem que nessas horas ficamos com vontade de culpar o governo, os políticos, os impostos, os comunistas, os muçulmanos ou o Fundo Monetário Internacional. Até sabemos que é errado, mas fazemos mesmo assim e com convicção. Partimos para o ataque, ou achamos que não tem nada demais, já que todo mundo faz o mesmo. Ou ainda, queremos crer que não prejudicamos ninguém. Trata-se do mais puro auto-engano. Em primeiro lugar, porque o ataque é apenas uma forma de evitar o contato com o corrosivo sentimento de culpa. Este é um mecanismo de defesa paranoide que os psicólogos chamam de projeção. A gente culpa o outro. Contrato com gravata e capital, malandro com retrato na coluna social, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer no espaço. Também não é verdade que todo mundo faz o mesmo. Conheço pessoas que sabem como a coisa toda funciona, mas optam pela honestidade. O que as motivará a renunciar à chance de levar vantagem, como os outros, de tirar proveito da situação de frouxidão que impera no Brasil, hein? Serão ingênuos utopistas? Além disso, é equivocado achar que não prejudicamos ninguém. A mesma matéria afirma que as entradas de cinema poderiam ser de 20% a 30% mais baratas, caso não houvesse tanta gente pagando meia entrada. Ou seja, as pessoas que escolhem agir de forma ética estão, na prática, financiando a desonestidade de seus concidadãos. Dolorosa realidade. E, finalmente, o ponto crucial, o ápice do auto-engano. Também estamos nos prejudicando com esse tipo de atitude. Esta é um pouco mais difícil de enxergar e é aqui que recorro, em parte, a Spinoza, o filósofo. A questão é, por que estaríamos prejudicando a nós mesmos ao aproveitar a expectativa de impunidade para obter vantagens pessoais, hein? Se eu saio ganhando e sei que não serei punido, como posso estar me prejudicando? Examinemos alguns pontos importantes da ética segundo Spinoza. Primeiro, ética é diferente de moralismo porque parte de uma condição original de liberdade pessoal. O ser ético reconhece a própria liberdade de agir de uma ou de outra forma e utiliza-se de sua consciência para optar. Por exemplo, ao ser agredido, eu posso revidar ou não. Mesmo querendo revidar, não sou obrigado a fazê-lo. É possível optar conscientemente por uma saída não violenta. Isso o torna autônomo, reflexivo e responsável por seus atos. Já no caso do moralismo, só há uma opção a ser feita, que é aquela considerada certa a priori. Como se trata de um comportamento imposto, de fora, não há autonomia, nem liberdade, nem responsabilidade. Há apenas dependência, sujeição ou, no máximo, desobediência. Segundo, por vivermos em meio a outros seres, é natural sermos assolados pelos mais diversos impulsos que nos empurram em todas as direções. É natural surgir o impulso de revidar ao sermos agredidos. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Ai, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você. Você está ouvindo o clássico de Rita Lee, Ovelha Negra, na interpretação de Marie Martin. Descobri Marie por acaso, procurando uma interpretação de Meu Pobre Blues, de Sérgio Sampaio. A moça é roqueira com raça. Fui atrás e descobri que Marie surgiu como caloura no programa de Raul Gil. Mais um daqueles talentos que surge na TV para desaparecer em seguida. Mas aqui no Café Brasil, toca. Não adianta chamar. Tire isso da cabeça e põe o resto no lugar. No lugar. É, Ovelha Negra é uma delícia, Rita Lee é uma delícia, mas temos que voltar a Spinoza e voltar à ética. O terceiro ponto, o maior problema para Spinoza é deixarmos-nos governar passivamente por esses impulsos externos, ou seja, quando nos deixamos arrastar pelo ódio, pela cobiça, pela inveja, pelo rancor, pelo desespero, pela luxúria, pelo orgulho, pela crueldade e pela avareza, como se nada pudéssemos fazer, nos enfraquecemos. Tornamo-nos um mero fantoche das circunstâncias. Quarto, por outro lado, é possível um movimento contrário. Podemos nos fortalecer de modo a ganhar autonomia sobre os impulsos externos. Com isso, passamos da mera passividade ressentida à ação consciente e responsável. A ética spinoziana afirma que é possível tomarmos as rédeas da vida em nossas mãos e, consequentemente, ampliar a nossa capacidade de pensar, de existir e de agir em acordo com nossos próprios valores. Dessa atitude perante a vida surgem virtudes como a alegria, o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o contentamento, a misericórdia, a glória, a modéstia, o pudor, a gratidão e a ousadia. Espero que esses apontamentos tenham sido suficientes para fundamentar o meu ponto de vista. Falsificar a carteirinha é condenar-se à passividade frente ao impulso de levar vantagem. Com isso, embora achemos que saímos ganhando, permanecemos auto-enganados e ressentidos na condição de vítimas. Afinal, criamos um ambiente de desonestidade, começamos a atacar a tudo e a todos e passamos a viver desconfiados. Por uns poucos trocados, abrimos mão da paz de espírito, pois sabemos que fizemos algo prejudicial. E, para nós, autorizamos com o nosso exemplo toda a corrupção que impera na política e no dia a dia de nosso país, e que sempre atribuímos aos outros. Isso detona nossa coerência interna. É a partir desse ambiente de permissividade, criado por nós mesmos, que as outras pessoas se sentem justificadas a realizar todos os tipos de sacanagens que tanto nos incomodam. Se fôssemos um pouco mais coerentes, ao menos pararíamos de reclamar tanto dos nossos políticos. Eles são apenas espelhos magnificados das nossas secretas transgressões cotidianas. Oh, não, faço o que quiser. Uma levada black, um som que parece dos anos 70, parece Tim Maia, Cassiano. Você tá ouvindo A Cada Instante, de Marcos Tani e Ricardo Boy, com a banda BSB Disco Club. A BSB, de Brasília, tem em seu nome sua proposta, a Disco Music, que nos anos 70 fez a cabeça da gente. Com 10 anos de estrada, a BSB não toca no rádio, só aqui no Café Brasil. As lágrimas também foram embora. Você em mim não mora, não mais. E assim, ao som da BSB Disco Club, que o Café Brasil de hoje vai se despedindo. Que eu fiz. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Com final feliz. Hoje trouxemos o BSB Disco Club, Marie Martin, o Vigilante Rodoviário, André Camargo, H.L. Mencken, Karnak e Ferreira Goulart. Onde mais se encontra um time assim, hein? Mas o que dizer? Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado no Operadora 11 4195-6343. De novo, Operadora 11 4195-6343. E para terminar, uma frase daquelas de Shirley Chisholm, escritora, política e educadora estadunidense. Quando a moralidade se levanta contra o lucro, raramente o lucro perde. Você acaba de ouvir Café Brasil com o escritor Luciano Pires.